Uma simples mulher existe pela imensidão do seu amor, tem um pouco de Deus e, pela constância de sua dedicação, tem muito de anjo. Sinto-me protegido com sua presença amiga, que com seus afagos me embalsama com seu perfume da esperança, deixando sempre que o seu amor sirva como mercúrio para a cicatrização das dores do dia a dia. Meu amor, sinto que é uma mulher forte. Mesmo diante das mais aflitivas situações, traz um sorriso nos lábios. Esquece o passado e crê no agora. Sempre sábia em todas as situações, sabe se conduzir e fazer o amor proliferar em nosso lar. Você merece caminhar em um tapete todo revestido de sonhos realizados. Querida, hoje é o seu dia, Dia Internacional da Mulher. Esse dia deveria ser comemorado todos os dias, porque a mulher é considerada a mais elevada das criaturas. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Te amo.